Eu estou na linha neste momento com o Roberto Doldan, ele que é o responsável pela vigilância epidemiológica aqui no município em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre a situação da gripe aqui na nossa cidade, porque termina agora, sexta-feira já, a campanha nacional de imunização? Isso mesmo, a campanha, né, que transcorreu durante todo esse mês, e dia 31 ela está encerrando. E qual que é a orientação até para as pessoas, porque a gente sabe que em alguns públicos a cobertura de vacinação ainda está baixa. Qual que é a orientação para quem não se vacinou ainda? É, então, são os grupos prioritários, né, que a gente está vacinando, e desses grupos, na verdade, nós temos que atingir uma meta de 95% de cobertura vacinal. E, infelizmente, nenhum dos grupos a gente conseguiu ainda essa meta. Mas principalmente crianças e gestantes é que nós estamos com as coberturas baixas. Então, o que a gente está orientando a população, que procure, né, a unidade de saúde, a população dos grupos prioritários, né, que os grupos que o Ministério estabelece, procure um posto de saúde e faça essa vacinação, então, até sexta-feira. E pode ser qualquer unidade básica de saúde? Qual que é o horário? Que documento precisa levar também? Na verdade, a gente orienta que leve um documento pessoal, só para se identificar, e vá em todo posto que tem sala de vacina. Geralmente, as salas de vacina, elas estão funcionando das 8 às 17 horas, exceto unidades de saúde que funcionam só no período da manhã. Então, todas as salas de vacina têm a vacina contra a gripe disponível. Pois é, a gente sabe que é importante se vacinar contra a gripe, até porque estamos chegando aí no período mais frio do ano, em que aumentam, né, os quadros de problemas respiratórios. E já tivemos até mortes esse ano aqui em Foz do Iguaçu provocadas aí pela gripe? Exatamente. É como você falou, né, uma doença sazonal, ela está muito ligada ao período de frio, agora do inverno. Nós já tivemos 25 internamentos por gripe, e desses 25 nós já tivemos 8 óbitos aqui em Foz do Iguaçu. Então, realmente é um risco e a melhor maneira de prevenir é com a vacina. Portanto, a informação nova aqui, inclusive, a gente tinha uma informação de 4 mortes, já temos 8, então, provocadas por gripe, por casos respiratórios. Foi atualizado hoje esse dado, né, são 8 óbitos. Pois é, o que reforça a necessidade, realmente, de que a população procure essa imunização. Então, vamos reforçar justamente quais são os públicos que devem procurar, porque são vários grupos, né? Quem são as pessoas que precisam tomar a vacina? Então são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais de saúde, professores e pessoas que tenham comorbidades, que tenham doenças associadas, né? São esses os grupos prioritários. Os idosos são a partir de quantos anos eles já podem procurar? A partir de 60 anos já podem procurar a vacina. E a gente sabe que os idosos geralmente são aqueles que mais procuram. Como é que está a cobertura aí de vacinação dos idosos? Os idosos realmente, a gente está quase atingindo a meta. Então, são eles que mais procuram realmente. Mas, infelizmente, dessas mortes que ocorreram, a maioria foram idosos não vacinados. Então, desses 8 óbitos que nós tivemos, apenas um era vacinado. E muitas vezes as pessoas, quando vai chegando no final do prazo, elas ficam pensando, será que vai haver prorrogação ou algo assim? Por enquanto não tem nenhuma sinalização por parte do Ministério da Saúde, né? Não, quem define realmente é o Ministério, mas geralmente quando nós não conseguimos atingir a meta estabelecida, a campanha ela é prorrogada, mas a gente não teve ainda essa informação do Ministério, estamos aguardando. Você que não se vacinou, portanto, garanta a sua dose, vá até sexta-feira em uma unidade básica de saúde. Enfim, é importante ter aí essa prevenção, né? Estamos conversando aqui com o Roberto Doldan, ele que é responsável pela vigilância epidemiológica aqui em Foz do Iguaçu, mas esse é um conselho também que vale para todos os municípios aqui da nossa região. Roberto Doldan, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Por nada, estamos às ordens.